ZYC299, Rádio Educadora da Bahia, FM Estéreo, 107,5, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Na Educadora, Memória do Rádio. Levamos a vida a cantar, de noite embalamos seu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos cantores do rádio, nossa canção cruzando espaço azul. Como eu digo, um grande abraço, coração de marca azul. Memória do Rádio, uma retrospectiva de músicas, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Vamos falar de saudade. Eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade. Eu hoje estou pra chorar. Ouvintes, ninguém melhor que Nora Ney interpretou o samba-canção em nossa história musical. E seu envolvimento com o meio artístico aconteceu ainda adolescente, quando ela conheceu um certo Miltinho, seu vizinho, que tocava pandeiro e cantava no conjunto Namorados da Lua. Ainda no mesmo prédio onde residia, moravam o violonista Nanai e o cantor Lúcio Alves. Mais tarde, tanto Miltinho quanto o violonista Nanai e o cantor Lúcio Alves se destacariam no rádio e no cenário artístico do país. Contudo, a curiosidade maior é que, apesar de cantora clássica da música popular brasileira, Nora Ney foi a lançadora do rock no Brasil. A gravação que escutamos de Nora Ney, cantando rock, bem reflete o estilo de música de sua preferência no início de carreira. É que até ali, Nora Ney era a única intérprete brasileira que cantava em inglês com categoria. Depois, ela viria a se definir pelo samba-canção, notadamente aqueles assinados pelo compositor Antônio Maria. De que serve viver tantos anos sem amor? Se viver é juntar desenganos de amor. Se eu morresse amanhã de manhã, não faria falta ninguém. Eu seria um enterro qualquer, sem saudade, sem luto também. Ninguém telefona, ninguém. Ninguém me procura, ninguém. Eu grito e o eco responde. Amanhã de manhã, minha falta ninguém sentiria. Do que eu fui, do que eu fiz, ninguém se lembraria. Amanhã de manhã não faria falta ninguém. Eu seria um enterro qualquer, sem saudade, sem luto também. Ninguém telefona, ninguém. Ninguém me procura, ninguém. Eu grito e o eco responde. Ninguém. Se eu morresse amanhã de manhã, minha falta ninguém sentiria. Do que eu fiz, ninguém se lembraria. A vida passa

minha história é vulgar, mas algo fica provado. Nem sempre o primeiro amor é o primeiro namorado. E adorar, e adorar. A flor do meu bairro tinha o lirismo da lua, morava na minha rua, num chalé fronteiro ao meu. Eu conheci o seu primeiro amor, a sua primeira dor e o primeiro erro seu. Lembro-me ainda o bairro inteiro sentiu, a flor ingênua sumiu, com seu amor o seu rei. E eu que era seu primeiro namorado, de tão triste apaixonado, nunca mais me enamorei. Hoje, depois de alguns anos, eu encontrei-me com ela na Rua dos Desenganos, menos ingênua e mais bela. Ela fingindo desejo, a boca me ofereceu, e eu paguei por um beijo que no passado foi meu. A minha história é vulgar, mas algo fica provado. Nem sempre o primeiro amor é o primeiro namorado. A minha história é vulgar, mas algo fica provado. Nem sempre o primeiro amor é o primeiro namorado. Depois do samba-canção cantado nas vozes de Nora Ney e Nelson Gonçalves, o destaque seguinte fica por conta da mulher-canção, como era chamada Dolores Duran. Cantora e compositora que morreu aos 29 anos de idade, em outubro de 59, Dolores, que em espanhol significa dores, cantou de fato em tão pouco tempo de vida as piores dores do amor. Fim ao meu tormento. Eu quero qualquer coisa verdadeira, um amor, uma saudade, uma lágrima, um amigo. Ai, a solidão vai acabar comigo. Thank you.

Você está ouvindo na Educadora Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está de volta para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou para chorar. Vamos falar de saudade. Nome que teve toda a sua carreira construída diante dos microfones do rádio, Calbi Peixoto é mais um artista que muito soube tirar proveitos deste veículo. Tanto nos discos quanto nos programas de auditório, Calbi Peixoto valeu-se do poder promocional do rádio, se lançando como um dos maiores astros da música popular brasileira de seu tempo. Se nosso amor não pode ser de amor, quero morrer. O mundo é contra nós, a lei de Deus também, mas a primeira pedra não atirou ninguém. Por isso, Virgem Santa, te peço com fervor, perdão para nós dois, perdão pro nosso amor. Thank you. Ave Maria, olhai por nós, os namorados. Iluminai com vossa luz nossos amores. Se somos nós, hoje ou depois, mas pecadores, por nós rogai e o nosso amor perdoai. Bendita sois por todo o bem que me fizeste, e abençoai o amor que deste para mim. Mas não deixeis que entre nós dois exista mais ninguém. Que seja assim até o fim. Amém. Para mim, mas não deixeis que entre nós dois exista mais ninguém. Que seja assim até o fim. Suas apresentações no rádio e depois na televisão, o violão sempre foi o complemento da cantora Inezita Barroso. Caso raro de intérprete que cantava e ao mesmo tempo se acompanhava ao violão, Inezita Barroso chegou a fazer também dezenas de gravações abraçada ao inseparável violão. Morena, morena, thank you. da brisa, no açoite, a flor da noite se acurvou. Fui se encontrar com uma maroca, meu amor. Eu senti na alma um choque duro, quando ao muro lá no escuro, meu olhando buscando a cara dela e não achou. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu, minha viola quebrou, teu coração me deixou. Maroca resolveu pro gosto seu me abandonar, pro que o fadista nunca sabe trabalhar. Isso é besteira que dá fro que brilha e cheira a noite inteira. Vem depois as frutas que dá gosto de saborear. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu, minha viola quebrou, teu coração me deixou. Causa dela, sou rapaz muito capaz de trabalhar e todos dias, todas noites capinar. Eu sei carpir pro que a minha alma tá arada, roteada, capinada com as coiçadas dessa luz do teu olhar. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu, minha viola quebrou, teu coração me deixou. Condutor apito apito, solta o trem de ferro um grito, põe-se logo a caminhar. Vou danado pra catende, com vontade de chegar. Vou danado pra catende, com vontade de chegar. Mergulham mocambos nos bangues molhados, moleques mulatos vêm pelo passar. Adeus, adeus, mangueiras, coqueiros, cajueiros em flor, cajueiros com frutos, jabons de chupar. Adeus, morena do cabelo cacheado, na boca da mata, as furnas incríveis, em coisas terríveis, nos fazem pensar. Ali dorme o pai da mata, ali a casa das caiporas. Vou danado pra catende, com vontade de chegar. Vou danado pra catende, com vontade de chegar. Meu Deus, já deixamos a praia tão longe. No entanto, avistamos bem perto outro mar. Danou-se, se move, se arqueia, faz onda. Que nada, é